aí agora no Acre, pra você ver que horas 57 minutos, 6 horas, né, gente? Então, boa tarde pra você e continuando com o nosso programa. Brasileira, melhor da música popular brasileira no programa Show da Tarde, né? Programa Tarde Musical aqui com Antônio Mesquita, mas o Evilásio está perto de voltar em julho. Você está ligadinho na Difusora de Feijó, com muita alegria e a satisfação juntos, através da sua difusora, bem apertada a todos os nossos queridos amados ouvintes, Frank Lopes, né? Ele é o nosso programa, ele está com um trabalho novo aí, um novo repertório, né? O Frank Lopes está com um novo repertório e vamos trazer os pais da Fátima, Lua Nova, no Rio de Jurupari, né? O seu Pedro, a mamãe dela, né? No Rio de Jurupari, também aí curtindo a programação Difusora, vai lá no Jurupari e lá está passando aqui na rádio, tudo que se passa por aqui é pela Rádio Difusora, né, gente? Então a gente manda um recado a todo o pessoal do Jurupari, na região da Lua Nova, um abraço bem apertado, todos aqueles irmãos de lá, o povo do Engenho, ontem vi um rapaz lá do Engenho, né, um abraço. De Frank Lopes, deixa eu ver essa música aqui também, um novo repertório ligado na Difusora.